perceber. Sente a maldade da rua, encontra a brisa do mar. Rio de Janeiro, sente o rap em peso. Onde a musicalidade se respira no ar. Sou Rio de Janeiro, cria desse berço. Sente a maldade da rua, encontra a brisa do mar. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Balas perdidas, não me achem no bairro em que ando. Ruas escuras, clima tenso e a sorte guiando. Sentindo o cheiro do mar, aspirando a revolução. Sentindo peso no ar, respirando a poluição. Veneno, quem não porta vai ser aniquilado. Ou tu ganha esse jogo no grito, ou vai morrer calado. Cês querem sexo, elas querem bens, grana, mas quem tem droga tem os dois também. Vários malucos novo aí carrega em si o bem e o mal, com o objetivo de chegar no topo, seja por bem ou por mal. Conteudista, gás letal, polícia atua de forma imoral. Noção da crueldade, eu tô pronto pra vingança. Só nesse rap de efeito moral, aprendi a lição, nas ruas daqui que são metade lazer, metade de perdição. Cidade sem lei, melhor ter munição. E tá pronto pra guerra. A maldade não vive em nós, nós é que vivemos dela. Eu sou Rio de Janeiro, cria desse berço. Onde a maldade da rua encontra a brisa do mar. Rio de Janeiro, sente o rap em peso. Onde a musicalidade se respira no ar. Sou Rio de Janeiro, cria desse berço. Onde a maldade da rua encontra a brisa do mar. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Terra da grana, da rua, da fama, do topo e vitrine, do posse, da lama, da vida, do crime, que a face te chama. De um que levanta, tem 20 que toma. O excesso de simpatia é um mau sinal. Bondade engana, que o som é novo. Alguns não entendem o timbre, mas vão ter que ouvir. Então, vejo no peso, irmão, de cada sessão, que os moleque que vem daqui com a música nas veias de Chico a Jobim. Funk no morro, viola na pista, vão, vão. Domina facinho. Estilo a bossa nova do rap, eu vim. Terrorista da malandragem extinta, das ruas famintas, perto de explodir com a bomba. Numa das mãos, na outra conta, pra cobrar geral, tá pronta. Quem cuspiu no rap vai pagar. Onde eu vim, o que vale a honra, vacilou na área, vai pagar. Os pureza se conta no dedo e os que não foram, eu sei que vão pagar. O tempo cuida de cada um, mas nós temos algo em comum. Não tem jeito, até o fim, tô ligado. Eu sou Rio de Janeiro, cria desse berço. Onde a maldade da rua encontra a brisa do mar. Rio de Janeiro, sente o rap em peso. Onde a musicalidade se respira no ar.